Recosta pieça. Olha como elas vêm, cheia de cana, cheia de marra, ei. Olha como elas vêm, cheia de cana, cheia de marra, ei. 17 de pé, no corre de fazer os trampos vingar. Nós não tem crise, devora as batidas, devolvo pra pista pra você dançar. Tô tipo a Missy, chão, chão. Os grave batendo, tamo na vibe, olha a explosão. Pode me chamar de Kendrick Lamar. Do que uma vibe, então tá firmão. Baile a bamba, a vila é uma selfie nas noites de samba. Eu quero sorriso pra minhas parças, grana no bolso, só os milhão. Quero brindar, vivendo e vivendo, hoje é chão, chão, chão, chão. Se liga, chão, dona da minha vida, eu que escolho a direção. Baile a pampa, filha e massa fina nas noites de samba. A milhão, eu quero sorriso pra minhas parça. Grana no bolso, só um milhão. No baile a pampa, a filha e massa fina nas noites de samba. Eu quero sorriso pra minhas parça. Grana no bolso, só um milhão. Meu sobrenome é sagaz, mano. Tudo que eu quero vou atrás, mano. Só chuva cai do céu, sou capaz, mano. Tô nessa corrida por mais, vamos. Aprendi na marra, coitado do que vive numa bolha. Sua opinião não me atrapalha. A milhão, feito a mirina, eita porra. Cada linha é honra, faz o short. Eles querem status, eu quero é voar. Eles quebram a cara e eu quebro padrões. Saiam do caminho que nós a passar. Então tenta testar, que eu vou atestar. Minhas rimas de peso vem pra contestar. Nossa pele preta vem pra contrastar. Tô cheia de luz, eu chamei de luar. No baile a bamba, a vila e uma selfie nas noites de samba. Eu quero sorriso pra minhas parça. Grana no bolso, só um milhão. Quero brindar, vivendo e vivendo, hoje é chão, chão, chão, chão. Se liga, chão, dona da minha vida, eu que escolho a direção. Dona pensa fazendo a posta. Música minha jogatina. O corpo dança quando o corpo gosta. Reação é repentina. No meu rap tô botando pilha. Trago energia como alcalina. Retirando os melodrama, colocando mais melanina. Olhares negociando, o interesse anunciando. Desenvoltura sem gingadura. Segue o baile, vai amaciando. O castelo tamo levantando, vamos. Quebrando barracos como Tati. Melanina no ouro destacando. Trocamos grilhão por quilate. No baile a bamba, a vila e uma selfie nas noites de samba. Eu quero sorriso pra minhas parça. Grana no bolso, só os milhão. Quero brindar, vivendo e vivendo, hoje é chão, chão, chão, chão. Se liga, chão, dona da minha vida, eu que escolho a direção. Tamo na corrida com várias conquistas. Diva, aldeia, miga. Não mexe com as mina, não mexe com as preta na pista. Aldeia, miga. A ginga predomina, a ginga predomina. Melanina. A ginga predomina, a ginga predomina. Melanina. Tamo na corrida com várias conquistas, diva, aldeia, miga. Não mexe com as mina, não mexe com as preta na pista, aldeia, miga. A ginga predomina, a ginga predomina. Ei, a ginga predomina, a ginga predomina, melanina.